lutarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem. Ironildo Tex e o Programe-se. Respeitável público, o circo tá chegando. Eu sou o Mr. Pedro Henrique. Eu sou o Mágico Fernando. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Se for gostosa, se for bonita, a entrada é gratuita. Ainda mais se for mega, pode vir que a gente pega. Coelho na cartola é coisa do passado. Sertanejona.com. O circo tá chegando. Eu sou o Mágico Munhoz. Eu sou o Mr. Mariano. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Se for gostosa e for bonita, a entrada é gratuita. Ainda mais se for mega, pode vir que a gente pega. Coelho na cartola é coisa do passado. A moda agora é a mágica do regulado. Atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vêm me acompanhar. Você rebola pra mim. Pipipipi, você rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra, mais uma rebolada. Pipipipi, você rebola pra mim. Alacazam, alacazam, dança você e a sua irmã. Pipipipi, você rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra, se marcar eu chego, choro. Na palminha da mão, que agora a mágica é diferente. Segura a varinha aí. Vamos lá, faz assim, ó. Eu balanço. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programese-no-ar. Beleza, então tá aí, você conferiu Pedro Henrique e Fernando com Munhoz e Mariano. No comecinho teve o Rapa e ainda rolou pra você Grupo Bom Gosto. E teve também o Som Bacana com João Bosco e Vinícius. Daqui a pouquinho tem muito mais. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Beleza, moçada? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tamo de volta aqui no nosso Programe-se. Pra você ligadinho aqui, curtindo na sua rádio favorita. Plugou? Gostou? E tem mais participação. Danilo Lacerda dos Reis de Ouro Verde, São Paulo. Tá mandando alô pra toda a galerinha que curte aí o nosso Programe-se. Valeu, Danilão. E tá a fim de ouvir o Som Bacana. Quatro na sequência pro Danilo, ó. Faça como o Danilo, pode indicar também quatro músicas. Você pede aí e manda lá no nosso e-mail, tá bom? Programe a sua @hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programese-no-ar. O Tex aqui vai atender a rapaziada que faz a produção aqui do nosso